Um dia eu estava viajando e a minha esposa me ligou dizendo: Thales, eu estou meio deprimida com uma situação que aconteceu. Eu falei: o que foi? Uma pessoa entrou dentro da minha casa, eu não estava lá, e numa conversa com a minha esposa, essa pessoa disse: vem cá um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Thales não estiver fazendo mais sucesso, vocês vão viver do quê? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado quem entra dentro da sua casa. Cuidado com o que você ouve. Ao invés da pessoa entrar na casa da gente e dizer: seja cheio do Espírito Santo, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que você cresça. Ou em vez de chegar e falar assim: nossa, que bom que o Thales está fazendo sucesso, né? Deus ouviu a oração dele, Deus ouviu o sacrifício. Não. Quando ele não estiver mais fazendo sucesso, o que que vocês vão fazer? A Dani me ligou, ela estava triste, porque o diabo faz essas coisas para nos entristecer. No momento, às vezes, nós estamos felizes. Uma coisa que a pessoa fala acaba com o nosso dia, acaba com a nossa vida. Deixa eu te dar um conselho: quando alguém falar alguma coisa ruim para você, fecha o olho e diga assim: meu Deus é mais poderoso que essas palavras. E eu fiz essa música, mostrei para ela depois. A canção diz: o meu futuro é Deus. O que vai ser de mim amanhã? Eu sei que vai ser um sucesso, vai ser uma bênção, porque Deus está cuidando do meu futuro. Quando o céu escuro nosso futuro é Deus. Uma salva de palmas para a Daniela Campos aqui, meu irmão.